cadê o poeta? Tá por aí, na estrada, às vezes na calçada, estilo mendigo. A metrópole desgovernada tombou sob o seu sonho, seu abrigo. E a dama, de tanto escolher, perdeu sem perceber seu fruto escolhido. Na cova do próprio rastro vai ver a cabeça da besta se esconder por não ter ouvido. E o menino não brinca, não escuta, não estuda, seu presente é bandido. Sem família, seu passado será como seu destino, sofrido sem sentido. E a justiça nem quer saber, elabora e adota mais castigo, mais castigo, mais castigo. E eu também podia ter sido um delegado, um advogado, um promotor, um juiz. Sinceramente, eu não quis. Talvez pudesse cantar blues, jazz, nova MPB, sei lá mais o que. Mas sei bem como são essas coisas de raiz. Uma vez menino engraxate de rua, para sempre aquela brusca busca de um meio honesto de ser feliz. E assim fiz, sem me afugentar da real, decidi intervir no hip hop. Hip hop no rap nacional, afinal o Brasil é que é o meu país. E vou logo adiantando, não represento nenhum movimento racista, fascista, classista, ladrão, não de nenhum escalão. Tenho maior respeito à cultura honesta que ainda resta nesse mundão. Vampira aqui, cola não. Não misturo meu fator sanguíneo a nenhum raciocínio assassino, não. Contradição comigo não. Escolhi andar só, observando desde menino. Religião eu não sigo, prisão tô fora, eu sou livre e assim vivo. Traição eu abomino e o traidor eu humilho e discrimino, sim. Pois sei muito bem que continuo sendo aquele mesmo eu. Não, não sou ateu, eu acredito na vida porque sei que com ela sofri. Tanto que de certa forma morri, mas aprendi que tanto Deus quanto demônio se fazem no próprio homem. Por isso por aí que daqui se vê tantos deles, tantas igrejas, tantos nomes, tanto fanatismo, egoísmo e tanta fome, que às vezes me revolto, rebelo, blasfemo e até choro, porque sei que provei do que o rico bebe, do que o pobre come e o que ele consome. Não ignoro o sofrimento, na medida do merecimento assumo meu próprio nome. E assim é o rap, com ar de a entidade, traduzida no que eu escrevo, assino e do meu próprio jeito canto. Não, não é santo e nem satânico, é de unidade e no tempo de verdade eu me garanto. Aparentemente meio louco, meio romântico, meio negro, meio branco, mas com certeza por dentro todas as cores e dores juntas no mesmo sangue caboclo, cafuso, brasileiro mesmo. E não nego, não, não me visto de guerreiro e nem de cordeiro pra fazer de refém o meu próprio ego. Não, não sou o martelo e nem o prego, a minha própria cruz eu carrego para obter a luz que ora me enxergo. Para não ser o tal, o dono da moral, mas por reconhecer ser apenas um homem, simplesmente original, adepto e fiel, irredutível de si mesmo, e ser honesto é o seu único ritual. Sim, assim sinto minha essência ao respirar o ar, espiritualmente equilibro minha mente no lugar racional. Não sou aquele príncipe, nem aquele lobo mau. Não, não como vovozinha, princesinha e nem bolo de sal. Não, o meu dom é natural, meu dote jovial. Fazer o quê? Se o tempo é meu castelo e nele eu sou real. Cadê o poeta? Tá por aí, na estrada, às vezes na calçada, estilo mendigo. A metrópole desgovernada tombou sob o seu sonho, seu abrigo. E a dama, de tanto escolher, perdeu sem perceber seu fruto escolhido. Na cova do próprio rastro vai ver a cabeça da besta se esconder por não ter ouvido. E o menino não brinca, não escuta, não estuda, seu presente é bandido. Sem família, seu passado será como seu destino, sofrido sem sentido. E a justiça nem quer saber, elabora e adota mais castigo, mais castigo, mais castigo. E os moleque aqui dessa favela, esses não, uns naquela pedra, outros naquela agonia, é como estão. Roubaram-lhes todas as oportunidades, até a janela da imaginação. Sim, do contrário já teriam se rebelado, invadido essas escolas públicas e inteligentemente iam desarticulando essa justiça da era do cão, que assombra a alma e assola o coração, fomenta e protege o oportunismo e todas as formas de golpismo. Insana, insana concepção que transforma gente ingênua em bandido, culturalmente ignorante, socialmente perseguido. Torrão vencido, quem impede pobre de evoluir, segrega o raciocínio pelas mesmas vias covardes de se iludir. Processo insano e desumano que humilha, tira o apetite, fode o juízo e atormenta o sono. Por causa dessa besta ia enfrentar mil fita aqui pra estudar. Não vou negar, é foda, é foda, é foda sair do gueto e aturar esse jeitinho mercantil europeu de ensinar. Sem falar na treta que se tem de armar pra se passar nessa porra de vestibular. Confesso, antes de me formar, me revoltei ao perceber pra onde esse modelo injusto de justiça ia me levar. Parei, pensei, parei de estudar, pra mim não cola essa velha tática de impressionar. Não, não faz meu estilo de caminhar esse negócio de andar ridículo, tipo rico, falar bonito, o que não interessa aos pobres, só faz o mundo piorar. Tô reclamando não, para mim estudar não foi em vão. Serviu para descrever com o mínimo de educação minha indignação e ampliar minha visão acerca dessa sistemática arcaica de ladrão. Serviu para tramitar pelo mundo dos tais magistrados. Foda, foda não foi só escrever, mas foda foi ter que cantar sem saber. E não menos foda foi ver o meu próprio sonho se perder. Fazer o quê? Peguei o meu sonho de advogado, limpei o rabo e lancei ao lixo. Mentir, enganar, roubar, cela especial, pousar de tal, cara de mal, não é meu compromisso. Escolhi ser humano, não bicho, seu doutor. Para mim não existe curso ou recurso superior à minha consciência, em que pese o maior valor que dou à vossa ciência. Mas essa é outra questão, paciência, que espere desta feita sua dita excelência. Quanto tempo bem a entender, de corpo e espírito presente, continuarei a descrever a falência desse podre poder. Agora, agora eu vou subir meu fardo que enfim desci. Der certo de sorte, enchi o vale do amanhecer, apostei em mim mesmo e venci. E daí basta de lutar contra o azar, chega de sofrer. Aquela chapada me espera ao anoitecer, pois eu acredito na vida e lá vou renascer e viver. Oxenamilos, me vida, amo vocês, e a quem também possa chegar ao meio termo e do meio ambiente daqui merecer. Podem crer, o tempo é meu senhor e o meu amor é fiel e é pra valer. Não, nunca fora das putas e nem será de vender. Não, nunca fora das putas e nem será de vender.